ui. Beleza, gente? Boa noite, família Saudade. Tudo certinho, como foi prometido. Ontem a gente gravou um DVD lá em Colares. Graças a Deus, ao nosso Papai do Céu. Sucesso total do Cineral ontem em Colares, lá na terra do ET. E também eu quero agradecer aí as pessoas que foram, os seguidores aqui de Belém do Pará, que foram ontem com a gente em Colares. Foi arrebentação total, viu, gente? O nosso muito obrigado. A gente agradece de coração a todos vocês aí que gostam dessa aparelhagem. Então, hoje é um grande dia aqui no Ipanema de Outeiro. Gravação de DVD do Som do Amor. E vocês são os nossos convidados especial. Claro, estão aqui com a gente para curtir uma saudade de qualidade. E o Michel e o Jota Saudade, meu parceiro aqui, estamos aqui para detonar a saudade para a família hoje aqui no Ipanema. É Cineral, meu amor. Boa noite, povo da saudade. Boa noite, povo da saudade. Equipes, fã-clubes e seguidores. O meu, o seu. O novo Cineral Digital. O som do amor. O som do amor chegou. A aparelhagem recordista de público da saudade chegou! Novo Cineral Digital! O som do amor! Ninguém vai ficar parado. Porque aqui é Cineral, meu amor. Bora família! Só quem tá de férias aí dá um grito bem forte, hein? Só quem tá solteiro aí dá um grito bem forte, hein? Só quem é do Paixandu dá um grito bem forte, hein? Tem alguém do Paixandu aí? Só quem é do Remo? Tem alguém do Leão aí? Quem acredita em Deus? Quem acredita em Deus? Quem acredita em Deus? Quem acredita em Deus? Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima! E vai! E vai! E vai! E vai! E vai! E vai! E vai! Do amor. Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Está cansada de saber. Olha as estrelas aí, Jota. As estrelas do Cineral e... Eu desejo de te amar. Já endoidando aqui no Pedro. Não me canso de falar que eu te quero. Um abraço, Adriana, Márcia da Vila. Alô, bom dia, Lucas Marlinho Newton. Juro, te amo demais. Uhul! Hoje até sou capaz. Amiga Lia Dançarina com a gente, olha o Sem Limite por ali, ó. Sonho. Abraço do Michel, meu irmão. Seu sabor. É loucura em Outeiro. É o que mais quer. Dá-lhe Cineral. Sou louco por você. Bora, Jereca. Bora sim. Bora chamar a galera. Alô, Ipanema de Outeiro. Vamos nessa, galera. Olha a estrela, bora. Bora, Xeneca. No DVD. Caetano. Eu vou te contar uma história, uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Jereca, vai jereca. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jereca. Opa! E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina. Fala, Vague dos Covardes! E não me deixava mais dormir. Oi, ficava oi, assim. Vai Mari, vai Mari. Só queria. Chama alguém pra chupar, Mari, vai. Me chama e vai. Me chama e vai. Me chama e vai. Olha o Bira aí, ó. Alô, Marconde. Olha os nossos judiceiros da saudade, meu irmão. Alô, Marconde, amanhã vem no comando, meu irmão. Deixa comigo. Oi. Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que tá toda hora a fim de jerecar. Olha a Pitbull endoidando. Alô, Auria. De noite essa menina só queria jerecar. Oi. E não me deixava mais dormir, ficava em cima. Um abraço, Gago, rei da uva. Jereca. Bora, Gago, bora, Gago. E vai, e vem, e vem. Olha o pipoqueiro da cidade. E vem, e vem, e vai. Passando aí, tem alguém do Leão aí? Bora estremecer aí, né? Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Bora estremecer, Jota, bora! Ela está me filmando. Será que ela é da vida? Eu acho que ela está afim. Alô, Ipanema! Alô, Imperador Rosano! Olha, Imperador, Imperador, Imperador! Quando lhe fala de amor, um abraço! Sei que ela vai se amarrar. É um cara simples como. Olha a nossa família metralha aí, Jota! Ela vai se... Alô, Cavalo, alô, Sandra! A família metralha. Toma, moça! Pelo jeito do seu gingado. O som do amor. Pode rir baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega que lambada. Ah, não julgue a lambada, meu irmão. Olha o patriarca da família metralha aí, doidando. Alô, Ipanema! Ei, ei! Meu amor, venha pra cá, deixa de bobagem. Tu não é? Não sou DJ. Que tu é? Sou carregador de aparelhagem. Alô, Corujita! Meu amor, venha pra cá, deixa de bobagem. Não sou DJ. Olha a Natália de Gá com a gente aí, o Cachaça! O Bruno! Bora girar, bora girar, bora girar no Ipanema de Otero! O som do amor! Eu te olhei e você me olhou. Eu te amei e você me amou. E aí, papai? O teu beijo. Olha o beijo! Tão indiferente. Olha a família, família mexida com a gente, alô Luciana, alô Luciano. De repente. Opa, bola, Fabio! Eu fiquei. Olha o Magá com a gente, alô Magá. E eu pensei. Olha o empresário Bananina com a gente. Não. Olha o Frank, moleque doido. O teu corpo no meu era tão quente. E o teu calor não sai da minha mente. Olha o imperador, a gente me chama imperador. E as amantes da saudade, olha só. Alô, amante! Baby, meu bem, só penso em você e mais ninguém. Baby, baby, baby, baby. Baby, meu. Pra ver com o Galo, Moisés, Henrique. Lá do conjunto Carmelândia. Penso em você e mais ninguém. Quem tá solteiro? Quem tá solteiro, Juninho Ipanema? Joga a mãozinha pra cima! Joga, joga, joga, joga, joga a mãozinha pra cima! Tem alguém do Paissandu aí? Cadê a galera do papo? Tem alguém do Leão aí? E a galera do Leão, do Leão, do Leão! Opa! Olha, meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Te amar, te amar. Pois é que esse brega está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Olha, bacana do comércio com a gente, o final do comércio. Empresário Max e sua esposa Kelly. Paixão, quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. Empresário Max e sua esposa Kelly. Olha, meu amor, estou sozinho. Eu preciso. Família, quebra a firma já na área da cabanagem. Alô, Rodolfo. Te amar. Pois é que esse break está rolando lá no meio do salão. E amigo parceiro Edson do Tubarão, a gente lá de sul. Abraço, maninho. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar. Alô, casal, som, amigo, a gente é Carol. Alô, Misael, ele é sua esposa aí. Nesse salão. Oba! Segure forte a minha mão. Bora curtir, meu irmão. É a Cineral do Ipanema. Conta pra mim teus segredos, tua história de amor. Bora, Raquel da Vila. Quero estar do teu lado, na alegria, na alegria e na dor. Saber se nos sonhos contigo eu sempre estou. Olha a mulher do cabelão entortando no teiro. Ah, me diga se é verdade. É Cineral, meu amor. Meu amor. Nem precisa me falar. Amiga Kelly Dricos, a nossa maior e melhor rainha do Cineral. Alô, Kelly, cadê você, Kelly? No olhar. Fala, empresário Max, você é Kelly com a gente. Já por aqui a família invadindo. Oi, oi. Dricos Magazine. Amiga Dani do Castanheira. Ela tá endoidando. Daqui a pouco ela vai caminhando e cantando. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções. Olha a mulher do iate, tá na área. O iate tá no teto. Ô, toca dos covardes, você é o novo aí, ó. Da voz e da flor, seu mais forte refrão. E acreditam nas flores, vencendo os canhões. Vem, vem, vem, vamos embora, que esperar não é só. O som do amor, do amor. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora. Olha as estrelas. Quem sabe. Bora, Mari, bora, Mari. Olha a raia aí, meu irmão. Elas estão endoidando no DVD. Dali Cineral. Bora, Michel, bora, Michel. Na rádio. Na rádio. Rádio ouvir. Cineral, meu amor. Nossa música. Bora aqui no rádio. Rádio ouvi tocar. Rádio ouvi. Bora ouvir o Cineral, meu irmão. Como é que é? Nossa música. Olha o Luiz com a gente aí do Chão na Atalaia. Alô, Falcão. Rádio ouvi tocar. Oba! Oi! Segura! Ai, sou. Galera do Bar do Valdo. Ai, sou. Já endoidando no DVD roteiro do Fundo Amor. Sabe como é naquela noite? Foi tudo pra mim, foi demais. Não sei pra você, sabe? Um abraço a todo mundo, Rubi, saudade! Sabe como é naquela noite? Foi tudo pra mim, foi demais. Não sei pra você, sabe? É muita onda em roteiro, aqui de Ipanema, e o Michel vai virando! Os Meninos da Saudade, da Sacramenta. Já endoidando! Oi! É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar, Maria. É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar, Maria. Bora, Maria! Horas vão passando, eu começo a pensar, fico imaginando se tens outro em meu lugar. Aqui o frio é quente, o calor é gelado. Oh, linda Maria, eu ando apaixonado. Maria, Maria, Maria, Terezinha, olha a matriarca. Marinha, Maria, Maria, Mariazinha, Maria, Maria, Maria, Odisseia, Maria. Bora, Bidu Negro, saudade da pedreira. Tu és a minha Maria. Vamos! Já procurei por... Amigo Nego, saudade com a gente, Alô Nego. Olha quem chegou aí, Jota. Nosso amigo DJ Marcelo, Maria. Lá do nosso setor, o Velho Guarda. Bora, Marcelo. Enfim, quero você beijinha pra mim. As horas vão passando e eu... Nego, saudade. Fico imaginando se tens outra em meu lugar. Aqui o frio é quente, o calor é gelado. Oh, linda Maria, eu ando apaixonado. Caqueado, caqueado, caqueado. Maria, minha amiga, Maria do Pai, o Pai do Senhor. Te liga, te liga. Se liga e vem pra cá. O som do amor. Vem dançar, se você quer curtir. A festa é aqui. A festa onde é aqui, vai. Dançar, o som vai agitar. Meu irmão, a festa é aqui em Ipanema. Vem de bora! Venha pra cá, meu bem, se o povo remexer. Não chega aqui, meu nego, e faz o seu chamego. Vamos se divertir, pois eu quero é curtir. Opa! Dançando pra que pop, curtindo o nosso som. Olha a Cátia da Metrópole com a gente. Se liga, meu... Alô, Falcão! Oh, oi, oi! Olha a mulher do cabelão por ali com a gente, meu irmão. Família Metralha. Alô Lapa, alô Lapina. Olha os meninos da Sacramento, meu irmão. Oi. Fala, Vovusca. Olha, olha a beat burra. Fala, beat burra. Se liga e vem pra cá. Pega, vem dançar. Se você quer curtir. Oi. Hoje é na Giana, hein? Se você quer dançar. Olha as estrelas. Vai agitar. A empresária Amélia já por aqui, bora Amélia. Venha pra cá, meu bem, seu povo remexendo. Não chega aqui, meu nego, que faz o seu chamego. Vamos se divertir, hoje eu quero é curtir. Bora curtir o verão de outeiro. Bora curtir o funeral, meu irmão, que é o verão do amor. Lotação, vai. Pregue o fogo, curtindo o nosso som. Eu vou te dar um toque, se liga nesse som. Dançando brega pop, curtindo o nosso som. Eu vou te dar um toque, se liga nesse som. Do amor. Fala tempo! Que vai tocar! Toca assim, toca assim, toca assim! Hoje eu acordei pensando em você. E quero que saiba, essa noite eu vou te ter enfim. Dinho pintou com a gente, a Luciana! Alô, baixo! Olha o Jacó, Renatinha! Com você. Todos os guerreiros 3D com a gente, obrigado, hein? aqui no Sonamão. De corpo inteiro até os olhos. Quem canta? Quem canta esse brega, fruto sensual, é mais um fenômeno que faz você delirar. Olha a Pitbull endoidando no Ipanema. Ela é o sonido que vai tocar na força jovem. É o som do Tauá. Ângelo e Jeane. Ela é o sonido que vai tocar. As estrelas. É o som do Tauá. Dali Cineral. É muito som, é muito som, meu irmão. Fala, Ipanema. É só curtição no roteiro. Vai, vai. Um abraço, a nega, tá na nega. Chegando junto, hein? Alô, ninja da pedreira. Deixa, mulher, deixa, deixa. Deixa te amar. Não me faça sofrer. Deixa te amar. Eu nasci pra... Olha o Benigambista aí, Jota. Ao lado, deixa eu te amar. Bora, dog, bora, dog. Oi, amigo Rafael, o rei do ventilador lá do Barreiro, esse é o primeiro dão. Um abraço para o Edson, DJ Bruno, o batidão. Olha o empresário Dimas aí, ó. Por onde eu olho, seu rosto está. O seu perfume se espalhou pelo Um abraço a Deide, Michel, a Deide tá na área, Bete. Alô, Carla. Fala, break da equipe, acabou o sossego. Acabou o sossego. Deixa eu te amar. Não me faça sofrer. Deixa eu te amar. Alô, perdão na Maramá. Se pra você, do seu amor eu um abraço. A qualidade DJ Jota, DJ Wellington e a multidão. Passa povo de Valdecães. Te ver dançando aumenta minha paixão. Alô, Michel, parceiro, o galo danado, o galo do DVD. O rei do DVD, alô, galo. Meu coração vem dançar brega. Nessa noite especial vou curtir com Jota Som e o fruto sensual. Eu quero te ver sorrindo, abraçar teu corpo lindo, Jota Som levando o astral. O arrasta povo vai contagiar essa galera, o arrasta povo é demais. É o som do amor, é o som do amor. Som. Aqui no Otero. Vem dançar ao som do seu Jota Som, DJ Wellington vai comandar. Vem dançar com Jota Som e com o fruto sensual. Aqui é sem limite. Ao som do seu Jota Som, DJ. Alô, vai comandar. Vem dançar com Jota Som. E aí? E com o fruto sensual. Baloteiro! Fruto sensual. Venha dançar. Eu conheci, eu procurava um grande... Olha o Talibã! Menti! Olha o empresário da Pedreira com a gente! pessoal da vila. Ela veio do Talibã, era filha do Pilar. Amigo Rogério, bom Rogério. Eu só queria uma Jade. Olha a Dani do Castanheiro endoidando. Oi, ei. Nada errado ali, babá, eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra dentro. Amiga Dani no tempo do Caldeirão do Alan, lá de Trocamento. Eu só queria conhecer onde filmaram o Crone. Acabei foi descobrindo, ela é puro silicone. Vai. Pedia carinho, ela me dava tortura. Com seu copinho de elefante, seu cheirinho de mucura. Você tá com pena dela, então vem pro meu lugar. Vou fugir desse dragão, pro Brasil eu vou voltar. Eita, meus! Olha o Beto das Capas aí. Aí dos empresários aí do Castanheira. Ela é a primeira dama, Jéssica. Tá aqui com a gente, valeu, hein? Seja bem-vindo. Aí, Super DJ Michel. Solta som! Que é amor. Bom dia, Rafael, Gajinho, Michel e o Max já por aqui. Lá do Guamá invadindo. Penso em você quase a todo instante. Olha o filho do Tigrão. O que fazer pra te conquistar? O que mais quer é te dar beijo e o seu corpo acariciar. Tô sentindo que hoje o Assis quer. Sabe que eu te desejo. Está escrito no meu. É o besta. O teu sorriso é o paraíso. Onde contigo eu queria estar. A quem me dera se eu fosse. Bora, Imperador! Você seria. Olha o pagodinho, Imperador. Eu te quero só pra mim. Ou mais ou mais só no mar. Nada pra viver. Nada pra viver assim. Errei sem poder te tocar. Eu te... Luizinho, com a gente, Michel, de fundo, amigo do Capim, invadindo. Olha o paredão, essa madame do paredão. Nada pra viver assim. Errei sem poder te tocar. Meu coração está radiante. Olha de lá, tá na Edilão, filho do Tigrão, olha de lá. Vê se você quase a todo instante. Seu jeito negro me apaixona. Meu parceiro Brady tá na área, o Porrudo. O Arcerota da equipe acabou o sossego. Já no seu namoro. O que mais quer é te dar um beijo. E o seu corpo acariciar. Você já sabe o que eu. Olha o Rodriguinho na Barambá invadindo o Rodriguinho. Olha o Nilton, tá na área, o patrão da saudade. Vamos, Nilton! Eu te quero só pra mim. Não dá pra viver assim. Eu te quero só pra mim. Eita, meu! Olha o nosso amigo Cavanagh aqui com a gente, bora, meu irmão. Tá chegando a vinheta. Olha o pagodinho. Apaixonado. Essa noite eu notei que você demorou pra dormir. Caminhou pela casa, ligou a TV. Eu ouvi você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar. Se estiver precisando de amigo pra desabafar. Se for alguma coisa comigo, vamos conversar. Olha, eu o cacho. Quero correr o perigo de um dia você me deixar. Bora pra cotear. Escolhi você pra ser minha mulher. E sou tão fiel à nossa relação. Galera do Bado Valdo invadindo aí com o Michel, meu irmão. Lança, tira do... Bora, Vara! Olha o Charles, olha o Valdo. Já é tarde, vamos nos deitar. Se quiser conversar na nossa cama. Porque sei que tudo isso passa. Você me abraça e a gente se ama. Bora, Jussi. Não vou te trair. Ajuda o Cleito aí, ó. Porque, meu amor, você tem minha palavra. Porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa. Aí o cara vai pra se limpar e canta pra ela. Essa noite eu notei que você demorou pra dormir. Caminhou pela casa, ligou. Olha a Cátia da Metrópole. Ouvi você sussurrando. Fala, Paulina! Ando baixinho pra não me... A primeira dama do Cineral, tá com a gente? Se tiver precisando de... desabafar. Se for alguma coisa comigo, vamos conversar. Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar. Eu escolhi você pra ser minha mulher. E sou tão fiel à nossa relação. Bora, Mara Estrela. Amor de Deus, se for insegurança, tira do teu coração. Que horas estão, hein? Já é tarde, vamos nos deitar. Se quiser conversar na nossa cama. Porque sei que tudo isso passa. Você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém. Eu amo você. Um abraço ao casal, Magélia Marcelino com a gente da Terra Firme. Porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa. Já é tarde, vamos nos deitar na nossa cala, covarde. Sei que tudo isso passa. Você me abraça. Eita, pagode o pai tem, meu irmão. Eu não vou te trair com ninguém. Minha palavra. A galera do Talaia com a gente aí do Jadelândia. Alô, Dedê. Casa. Tempo de criança. É o som da mão de Panima. Daquele tempo de menino, ainda tenho no meu peito muita saudade. Roda peão, estilingue no pescoço e papagaio pra soltar. Mamãe me acordava cedo, menininho toma banho, vai se aprontar. Vou grande Ronaldo com a gente do Bengola e seu grande amor, a Priscila. Alô, Priscila. E sempre com os meus amigos, uma chegada na lagoa não fazia mal. Fala os varejeiros na área. Olha o homem do galo, saudade. No quintal. Chegou primeiro, minha primeira namorada se perdeu de mim. E só ficou minha viola, meu cavaco, meu pandeiro e tamborim. Que tempo, oh, tempo bom. Que tempo bom. Olha o casal Júnior, Léo, com a gente. Que não vou. Alô, nego. Nunca mais. Que tempo bom. Que não volta não. Oh, tempo bom, hein? Daquele tempo de menino, ainda tenho no meu peito muita saudade. Roda pinhão, estilingue no pescoço e papagaio. Olha o Assis já invadindo a galera do Baduvaldo aí. Alô, Assis. Mamãe minha. Hoje ele vai endoidar com o Baduvaldo. Mamãe oh. Vai se aprontar. Vou ficar lhe vigiando e no caminho da escola você vê se dá um jeito de não se sujar. E sempre com os meus amigos, uma chegada na lagoa não fazia mal. Bora, Pinto Baduvaldo. Bateu bola no campinho. Já derramando. Usado no quintal. E tudo que chegou. Bora, Jorge. Minha primeira namorada se perdeu de mim. Só ficou minha viola, meu cavaco, meu pandeiro e tamborim. Ó, oh, tempo bom, hein? Que tempo bom. Que não volta nunca mais. E o tempo? Que... Amigo Beni Gambista com a gente, ele e o Chivo da Talá endoidando, meu irmão. Que não volta. Alô, Buga, manda uma. Fala do você! Aí, meu irmão, cuidado pra não dar mole a coisa. Quantos homens da lei. O couro come toda hora, amizade. E aí, malandragem? Vou apertar, mas não vou acender agora. Simbora, gente. Vou apertar. Aperta. Não vou acender agora. Te segura aí. E se segura, malandro. Pra fazer a cabeça tem hora. Se segura, malandro. Pra fazer a cabeça tem hora de rocha, meu irmão. É, você não está vendo que a boca tá assim de coruja. Essa vai pro Frank, o moleque doido. Bora, Benigamista! Todos eles a fim de entregar os irmãos. Malandragem dá um tempo, deixa essa parte sujeira. Alô, Vovusca! É por isso que eu vou apertar. Tu só presta porre. Não vou acender agora. E só apertar, Vovusca. Vou apertar. Vou acender agora. E tô vazio. Alô, Miguel do Chato, patriarca. Pra fazer a cabeça queimar. Mar estranho doidão. Pra fazer a cabeça queimar. É que o 281 foi afastado. O 16 e o 12 no lugar. Olha o Afis no meio da galera, o Afis. Desperto demais. deu mole, o bicho pegou. Ele já largou tudo. Ele grampeia, o couro come toda hora. É por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora. E... vou apertar, e... mas não vou acender agora. E o manga roda. Bagulho do comércio, o rei das capas. Bora, bora apertar, bora apertar. Bora apertar, bora apertar. Jota, bora apertar, Jota, bora. Bora, meu irmão, bora. Vou apertar, mas não vou acender agora. Olha o reggae, olha o reggae, olha o reggae da maconha. Que na Jamaica eu fumava um baseado. Lá não era proibido, claro que sim, era permitido. E eu andava sossegado. E na Jamaica, me smoke marihuana. Lá não era proibido, claro que sim, era permitido. Essa é velho chefe Michel, fecha em rua, hein? Aqui a história é diferente. A rua lotada, de ponta a ponta, vai. Toma cuidado. Se te pego com um enrolado, cuidado. Homem de todo lado e com certeza. Cuidado, ladrão. Era só na sequada de na Jamaica. É que só, eu, essa é só Ilha Bela. Lá não era proibido, claro. Era permitido e eu andava sossegado de americano. Bora, Fábio da Cairu, como é que é? E é proibido, mas não adianta nada. Então, legalize já, uma erva natural não pode te prejudicar. Legalize já, legalize já. E aí, meu irmão? E aí, Rasta Mansa? Como é que tá? Acende o meu irmão e escuta a canção. O som do amor. Ganja. Legalize it, marijuana. Legalize it, sense me. DVD do Ipanema Roteiro. Totalmente tomado pela galera. Quantas vezes já fui preso, não sei. Levar porrada da polícia, cansei. Vamos nessa, galera. Ei, pessoal. Ei, pessoal. Fumar um de vez em quando. Olha o nosso amigo Marconi com a gente aí, do Justiceiro da Saudade. Mas... alô, Marconi. E aqui baseado é andar embriagado. Além de perder o fígado, prevalece aquele dia. Joga só no tempo de festa e rua, meu irmão. Opa! Foge, pedra, vai. Pipu. Oi. I am a singer man. This time doing a little yodel reggae for you. Yodel, yodel, yodel. Yodel, yodel, yodel. Yodel. Yodel. Olha a amiga Luciana no tempo do sucatão. Yodel. LJ, tá chegando o aniversário do patrão Valdo. Alô, Valdo, quero ver, meu irmão. Vamos lá! Como é que é? I am a singer man. I'm gonna do little yodel reggae for you. You sing it to the yodel. Reggae do reggae, pai Dego, hein? Bora reclamar! I am a singer man. This time do little yodel reggae for you. You sing it to the yodel. Yodel, yodel, yodel. Olha o Silva de Gago, a gente, Michel, galera da Cerâmica Tabajara, lá de Coraci, invadindo. Olha a família Estrela da Marambaia com a gente, o Juninho, o Fofão, o Cléber Barata, o DJ Nenê com a gente. Cadê o leite, meu irmão? Oi, oi, essa aqui é pra se apaixonar. O Cineral fazendo a diferença nas festas de saudade, meu irmão. 3 o'clock in the morning, and it looks like it's gonna be another sleepless night. O som do amor, I'm amor. Dreams and getting very low, wondering what I can do. Só no reggae, vai. Maybe I'm being foolish, cause I haven't heard you mention anybody's name at all. Amiga Kelly Drigos. E a Dani do outro lado, eu tô endoidando aí, ó. Alô, Falcão! Each time you close your eyes, it said that dreamer. Olha o japonês com a gente, a sua Piazinha. Mais marcante, olha a Piazinha. Sleeping in your. Um abraço. Olha a parte, tá de volta, olha a parte. Com a gente, aí o Chimo da Atalaia, só pra recordar, só pra recordar. Novo Cineral Digital, o som do amor. Só pra quem é desse tempo aí, vai. Bora Maia, bora Maia! Toma por. Oi! No one to take away my room. Olha o reggae da Tina! Alô, Tina! Amigo Negrinho da Jamaica e a equipe, e a equipe Pressão do Crocodilo, tá aqui com a gente no Cineral. Alô, Ipanema, Tioteiro! DJ Marcelo, velho agora, da Naralo Marcelo, já com a gente aí. Nunca escutou essa na oficina do samba, lá na Barão, hein? De rocha na Sacramento. Olha, brother, Pacica, da Nara da Cabanagem, Pacica, com a sua esposa, Franci. Novo Cineral Digital. Digital, digital. O som do amor. Toma, tia. Aqui você recorda. Oi, olha a frescura. Cada passo seu, cada movimento. A todo momento, só dá você em meu pensamento. Bora agarradinho no DVD, assim, ó. Quando a noite vem, quando sopra o vento, meu amor, eu sei, só vai dar você em meu pensamento. Fala o que tu quer, meu irmão. Eu quero sim. Fala, Rio Mototaxi. Tá com a gente, galera da Pedreira, lá da Barão. Bora, Marcelo. Eu posso fazer pra conquistar você a cada gesto seu. Eu estou. Alô, Paulina, dá um shake com o Delano Varejeiro. Alô, Paulina. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos. Pode crer, estou atento a cada gesto seu, mesmo sabendo que o seu olhar não é meu. Preciso ver. De dançar agarradinho, fala dançar agarradinho, tá aparecendo um DVD. Eita, meu! Alô, Ipanema! É o Cineral Show do Amor! Alô, Michel Anjinho, tá na área, princesinha! Chegando junto, hein? Olha a Luane, tá na. Eu quero. Um abraço. O que eu posso fazer pra conquistar você? Olha o artista aí pro iate. Cada gesto seu, eu estou atento. E que tá ancorado aí na frente, na praia grande. Se for, eu te seguirei em meu pensamento. Onde você. Amiga Lírio e a sua esposa Aparecida com a gente aí, ó. Um abraço de Marcela, meu irmão. É Ipanema! do som, meu irmão. Oi! Olha a galera da Vila da Barca! Essa é a história de um novo herói. Só na categoria! Cabelos compridos, a bola no vento. E o cara pega a estrada. Pela estrada no seu caminho. Olha só, sábado, dia 29, tem funeral, Fumo Amor, invadindo Igarapé. Tinha um sonho e pra nova. E a namorada? Para a namorada. Você seu caminhão voar nas nuvens. Olha aí, Jota, o panema é lotado, meu irmão. Mas enquanto isso tá lotado. Esse é um resultado de muito trabalho. Resultado de muita humildade e de carisma. E claro, o talento que Deus deu pra gente, a gente usa através da música aí, meu irmão. E a família aproveita. Fala, família! Sejam bem-vindos aqui, ó, à gravação do DVD. É o nosso funeral, o Show do Amor. Essa é a história. Um abraço de gada, a Cerâmica Tabajara tá na área. Ele o Fame, ela o Fame. Olha o Gabriel e a Simone. Pela estrada no seu caminho, gravado no peito a sombra de um dragão. Olha o Rafinho, Zé, o Gigolo do Gamar. Estou na área. Tinha um sonho. Amigo Rosano e doidando. Bora, Rosano, bora, meu irmão. Daqui a pouco tem um merengue. Mas enquanto isso na estrada, os amantes da saudade. Vai, ei, vai. E aí? Saudade vem te buscar. Saudade vai. Bora, viúva da saudade, alô, viúva. Saudade vem te buscar. Pega no show! É pra sair no DVD aqui de Ipanema. Alô, Amélia! O som do amor. Sei que foi, ó. Oi? Vai outra noite tão só. Sem você fico na pior. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. Pra que sair por aí? Pra que sair por aí, meu irmão? Já nem sei te ver. Vem pro Show do Amor, que aqui que é onda. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. É cineral, meu amor. Lembro de você e pondo pra cima. A falta que me faz esse louco amor. Bora, Jardim. E nada mais me anima. A mulher do cabelão. Quero, ainda te espero. Pra que sair por aí? Já nem sei me divertir. Quanta saudade. Mais outra noite do só. Oi. DJ Marcelo com a gente, esse é velho agora, não, Marcelo? O velho aguarda. Só falta de trazer o réco aqui no funeral. Mais outra noite do só. Sem você fico na pior. Júnior Pedrão com a gente, Rodriguinho. Outra noite tão só. Pra que sair por aí? Pra que sair? Já nem sei de te ver. Olha que viúva com a gente, alô, tá, menino. Quanta saudade. Oi. Mais outra noite tão só. Cineral. Lembro de você, limpando pra cima. Olha as estrelas. A falta que me faz esse louco. Pega do som, meu irmão. E nada mais me anima. Paixão, ainda te quero. Ainda te espero. É o DVD do Ipanema. É o DVD do Som do Amor. Já lotado, meu irmão, de ponta a ponta, olha só. Quanta saudade, mais outra noite do sol. Não larga. Não larga. Vai pra cima. Mas que tu sabe. Mas que tu sabe, vai. Morrendo de saudade de ti. Do solteiro. Tanto tempo sem te ver. Como é grande esta cidade. Olha o Cristiano, tá lá, né, Michel? Cristiano, gato seco. E o Fran, alô, Fran. Onde está você? Os meninos da saudade da Pratinha. Não me telefona. Olha o subão batendo, meu irmão. O que foi que eu te fiz? Ei, oi. Pra sumir por tanto tempo me... Olha o Miguel dos Casos Cineral, Jota. Deixa eu considerar. Eu quero ser feliz. Eita, meu. Alô, Max Mídia. Não chega com o Cabo Souza lá na portaria, Max. Alô, Hulk. Olha o paredão com a gente ali, Jota. Eu vou levar ele pra jogar o repá. Deixa comigo. Pelo amor daquele amor que já foi teu. Liga pra mim. Um abraço ao Ledo, Ledo do Amor. Olha só. Bora, Ledo. É Cineral, meu amor. Pipoqueiro da cidade. Vai voltar pra mim. Hello? Hello? Hello? Diga outra vez pra mim. Um abraço pro Scooby e a Jô do Catalite. Alô, Valdo. E a Kátia, obrigado a vocês, hein? Valeu! Valeu! Prezado Rogério da Pedreira, bom Rogério! Ele tá aqui no Som do Amor. Porque não me telefona? Ei, Ipanema! O que foi que eu te... Olha o casal da saudade com a gente, o Rodrigo, a Bianca. Danilo, alô Tati, alô Daime, os seguidores do Som do Amor. Tempo me deixando, deixa assim. E aí, Outeiro? Eu quero ser feliz. Opa! Liga ao menos pra saber onde eu estou. Liga. Liga pra mim. Liga, vai. Eu acho que... Olha, Pito Valdo. Alô, Pito! Pelo amor daquele amor que já foi teu. Liga pra mim. Fala, Pitbull e a Tami de Jova. Ao menos uma. Bora, bora, paredão, bora, paredão. Hello, hello. Liga outra. Paredão, essa é a primeira dama aí, meu irmão. Tá no Som do Amor. Vai voltar pra mim. Mineral Digital, o som do amor. A gente tem brigado tanto, por que não parar de vez com... Bora, Cleide, Janário Cleito da Copperdoca. Recordando. De viver com cenas de ciúme, pois a cada briga move um pouco a paixão. Há quem diga que amar de verdade é não ser preciso nunca pedir perdão. Daqui pra frente, hein? Daqui pra frente é melhor a gente tomar juízo e olhar ao redor. amamos antes. Não, chega a segurança, não, chega a segurança. Alô, segurança, aqui na frente do funeral, por favor. Então chega a segurança, aqui na frente. Calma, gente, calma, na moral, na moral, na moral. Bora amenizar aí, segurança. A gente tem brigado tanto, por que não parar de vez com esta bobagem? De viver com cenas de ciúme, pois a cada briga morre um... Calma, a gente vai brincar na moral. Mas na moral, é feras, é verão, hein? Diga que amar de verdade não ser preciso nunca pedir perdão. O som do amor. Som do amor. Daqui pra frente é melhor a gente tomar juízo e olhar ao redor. Abra um sorriso pra mim, porque chorar separados é muito pior. Fala, Ipanema. Eu te proponho fazermos o amor mais bonito. Amiga Lorena Farias com a gente lá do Una. Aí Lorena, como é que é, mulher? Amor de sonho e desejos, abraços e beijos. Oba! Igual fomos antes. E aí? Dois grandes amantes. Briga esse é mais fácil dizer. Te amo, te amo. Toma-te. Alô Rio Mototaxi. Como é que é? Vejo o sol brilhar neste céu. Bom, chega a Maximídia, rapidola. Sinto vontade de viajar, de pegar o rumo sul. A gente nasce. Nossa amiga Neide, tá na área Neide lá do Líder Alcino Castelo, hein? Tá invadindo o teiro. Um abraço. A vida passa e a gente não vê. A gente não. Amigo Edson, é de Carlos Veículos aí, ó. Vou pegar meu violão. Pega o violão! E sair pelo mundo a cantar as coisas do meu coração. As coisas que eu tenho pra mostrar. Um abraço, é a Lorena. Lorena Farias, lá do Una, tá com a gente aí, ó. Dizer pra você que é meu irmão, que o mundo precisa da... Empresário Dimas com a gente, é o Dimas. Da minha mão, da tua mão, de uma... Lá da Auto Capertas. E aí, o Tubarão Branco. Meu amor, do teu amor, de todos nós. Show! Já mandei lá na frente. Oi! Vou pegar meu violão e sair pelo mundo. A nosso amigo Pablo Nico dos Varejeiros. Os Varejeiros já por aqui, meu irmão. Olha o Ledo do Amor. As coisas que... Bora, Bob Varejeiro, bora, Bob. Toda a galera do Varejeiro aqui, ó. As coisas que eu tenho pra mostrar. Dá-lhe Cineirão. Equipe Os Varejeiros da Saudade. Para recordar, vai. É verão. Meu irmão, verão 2017. É Ipanema de Outeiro. E o som do verão você já sabe. É o Cineral. Menina do mar, deitada na areia, até o sol, quando te vê se incendeia. Quando entra na água, deixa doce o mar. Como é que é? Você deixou. Amigo Luigi aí do Chão Natalaia. Alô, Luigi! Que poderia ser o sol pra bronzear seu corpo, ser aquelas ondas que se arrastam a seus pés. Um abraço a Raquel da Vila. Bora, Raquel da Vila. Tá invadindo a minha boca com os beijos seus. Me ensina a sua canção. Subiu Marcos e a Leuma. Aí, ó. Fixado pelo seu encanto. Pedaço de pecado que eu desejo. Bora, Raestrela, no Raestrela do hino. Mergulha no meu coração. Morena. Sinto é maior que a maré cheia. Morena, sereia. Um abraço a Janaína do Guamá. Alô, boca, hein? Estou te amando na areia. Bora, rei das capas de celular. O Bacurau tá invadindo, meu irmão. Queria ser o sol pra broncear seu corpo. Será que... Olha as mulheres bronzeadas aí, meu irmão. Se arrastam a seus... Cadê as mulheres bronzeadas do verão? Esse sorriso aqui nos lábios meus. E a minha boca com os beijos seus. Me sinto... Olha a costureira, tá na área. Estou enfeitando pedaço de pecado que eu desejo tanto. Mergulha no meu coração. Ô, sereia. Morena, sereia. Amiga Áurea aqui com a gente, bora Áurea. Olha Jaque de Canudo, olha o Jaque. O nosso amigo Bacate do Charino. Olha o Claudino Lambilambe aí. Essa galera tá desde de sexta-feira com a gente. Rompendo fronteiras, meu irmão. Eu vivo sonhando que Dali Cinerão. Abacate dançarino. Olha a frescura. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar no seu beijo molhado. Galera, começa já invadindo Michel Oteiro com a gente aqui, ó. Bora, Imperador Rosano! Faça-me sonhar. E é! Me leva pro seu colo. Olha o homem da bainha apertada. Menina, me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me cala. Michel, quem é? Alisa meus cabelos, tira o meu medo. DJ J. Nada segredo, tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um mas quando? De prazer, sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo do sol, é noite de lua. Bora, ficha, ele tá endoidando o roteiro. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. Olha de lã com a gente, o tigrão, olha de lã. Posso te apanhar. Vem! Te atraio com meus olhos. Olha Edmilson aí do Galo Som, Jota. Olha Edmilson do Galo Som. O preferido, o meu primeiro. Tudo entre a gente pode acontecer. Dali Paredão! Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo a luz do sol em noite de lua. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. O meu primeiro pulo, posso te apanhar. Dali DJ J, saudade! Dali Michel! Olha a qualidade aí, meu irmão. Tem que tirar o chapéu. É Esse é o som do amor. Igual a estrela reluz lá no céu, estou te esperando. Como a nuvem vagando no espaço, estou te procurando. O braço de Marcelo com Alírio e Aparecida, sua esposa aí, ó. DJ Marcelo, velha guarda. Cara que conhece de saudade, hein? Alô, Marcelo! A procura, todos perguntando. O som do amor. Mas nem sei por onde você anda, nem notícias você quis me dar. Alô, Jéssica Uva. Você é a mulher que eu amo. Ela tá endoidando. Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar. Fala comigo! Amigo comigo do Juarez Gênero, sua madame sempre aqui com a gente, meu irmão, obrigado. Alô, Delano. Alô, Juarez Gênero invadido. Panema de Outeiro. Afinal de contas, Outeiro é a toga do Juarez Gênero, meu irmão. Vamos lá! Delano. Delano. Olha o Danone, Delano. Cadê o Gubinho? Amigo Silvio Alica, lá de Curuçá. Vera prestigiar o Cineral, obrigado, viu, meu irmão? Igual a estrela reluz lá no céu, estou te esperando. Como a nuvem vagando no espaço, estou te procurando. Igual uma jangada que sai pelo mar velejando, também saio à tua procura, todos perguntando. Cadê essa mulher, hein? Mas nem sei por onde você anda. Ela já tá na fuga. Notícias você quis me dar. Ei! Você é a mulher que eu amo. Peço a Deus cada dia que vai. Abraço é o Sombra, Varejeira, no Sombra. Você é a mulher que eu amo. Peço a Deus cada dia que passa. Nosso amigo Gão, professor de dança, o Gão. Alô, Rodriguinho da Marambaia. O som do amor. Você foi a coisa mais antiga. Para, imperador. Além de amor, amiga. Rosana Dançarino. E só me fez pensar. Lá dos amantes da saudade. Das coisas mais lindas, você foi a flor do meu jardim. E tanto quis pra mim. Olha os meninos do Sacramento, os velhos guardas do Cineral, meu irmão. Você, alô, Lapa! A minha última esperança. O meu amigo Beto das Cabas, o empresário aí do Castanheiro, primeira dama aí, ó. Me marcaram. E agora sigo triste o meu caminho, sem amor e sem. Eu quero da Noni, quero. Olha o cachorro da vida. Vontade de voltar. Alô, Gubinho Varejeiro, já com aquela dose de Danone. Alô, Gubinho. Você foi a coisa mais antiga, além de amor, amiga. Olha o Luigi, o Pepe com a gente da família Shopping House do Atalaia. Das coisas mais lindas, você foi a flor do meu jardim. E tanto quis pra mim. Você foi! Você foi a minha última esperança, o meu sonho de criança. Olha a galera da passagem aí da 19 de julho com a gente. Abraço do Matos do Show! Alô, amigo Alan e a esposa aí. E agora sigo triste o meu caminho. Bora, empresário Marcos! E amor e sem carinho. Oi! Com vontade de voltar. Xalalalalala. Cineral, meu amor. Eita, meu. gosta. Ela dá valor. É o som do amor. Eu só queria ter você pra mim. Equipe Lambi Lambi. Mesmo assim, como você é. Para que é no 12, meu irmão. Não importa o que os outros irão dizer. Olha a Grace, pega a fuga, Tanara e Michel com a gente, as suas amigas, Ana e a Xandra. Alô, pega a fuga. Eu sei da vida que você levou. Opa! Que você amou. Eita, Cineira! Pra sobreviver. Bora, Bacate, bota, Sonino. Nada me importa. Eu já lhe amei. Empresário Max e sua esposa Kelly. Isso eu sei. Eu amo você. Alô, Max, cadê o pesado, cowboy? Ah, queria estar contigo. Um dia eu consigo ser feliz. Ali, já quero abraçar com carinho o nosso amigo Bira. O Bira é da pedreira. Fazer os teus. Esse cara é velha guarda. Desde o tempo da matina. Ele conhece a nossa história aí, ó. Alô, Bira! Mira saudade, só de boa, aqui no Cineral. O som do amor, o som do amor. Vai dela. Amiguinha da Sacramento é com a gente. Olha o seu esposo, o Adrino, o Paredão. Olha o Pantojo aí, olha o Rodriguinho. Ah, queria estar contigo. Olha o Silvio Edgar, Michel com a gente, galera da Cerâmica Tabajara. Lá de Coracim, invadindo. Bom, amor. Fazer os teus desejos, cobrir-te com meus beijos e ser muito feliz. Cineral, meu amor. O som do amor. Cineral Digital. Tudo que eu sei dizer, o que sinto por você, é muito mais que amor. Mas são desejos. Vai, imperador, eu acho que tu sabe, meu irmão. Heterogênea mistura, mistura que deu certo. Dizer porque te quero. Olha o Rodolfo já com a gente, quebra firma da cabanagem. Olha o Rodolfo. E as coisas que temos em comum, nem dá pra enumerar. Um abraço. Meu sol de verão, minha água, meu ar, meu luar do sertão. Nego saudade, eu lendo. Ledo do amor, meu sol de verão, minha água, já ao lado aí, meu luar do sertão, eu nasci pra te amar. O Gão Varejeiro, Varejeiro. Valdo e Pita, os presidentes do Bar do Valdo. Já derramando muita gelada aqui no teiro, Valdo. A gente às vezes discute como tu. Tá chegando aniversário, vai ter pressão, hein? Mas sempre vai ter muita cachaça lá no Guamá. Não existe casal perfeito. A gente sabe que tem. Olha, dia 31 de julho. Perfeito superar. Uma segunda-feira, aniversário do Cabeça Branca. Lá na toca do Juarejeiro, vai ser pai d'água. Aí com o Galo Som, saudade, o Galo Som. Nosso amigo Dia Edmilson vai estar comandando lá. E o Michel vai por lá. Fazer a onda pra galera também. Aniversário do Cabeça Branca e do Juarejeiro. O dia 31. Meu sol de verão, Grande Marquinha, a Tayane com a gente aí. O Alira, sua esposa Aparecida, amigo do DJ Marcelo, velho agora. Alô, Marcelo! Oh, minha flor. Alô, empresário Edson, vai dedicar veículos, Tubarão. Será branco. Que este teu ciúme é sinal de amor? Para o chinês! Gostaria de saber se pensas um pouquinho em mim. Luiz do Botafogo com a gente do Atalaia, campeão da Superliga Paraense. Em cama dos tripes, meu irmão. De elite, olha só. Alô, Falcão! E tudo que vem de você. Tô na gasolina. Eu juro, meu amor, que nunca vou te esquecer. Flor. Olha a Mel empresária aqui atrás. Será que ela tá endoidando, meu irmão? Ela já vai ficar pra amanhã aqui, ó. Alô, Amélia, prepara a rede. Oh, minha flor. Vai dormir com uma mamute. Que esse teu ciúme na rede. Amor. Olha só. Hoje é ferro com aço, meu irmão. É pra recordar. Volte, amor, vem viver ao meu lado. Estou apaixonado e louco por você. Olha o Marcelo aí detonando, olha o Marcelo. Meu benzinho, não me faça sofrer. Tempo do Nova Geração do Guarani. Por favor, tenha pena de mim, não me deixe viver. Olha o Madison Marcelo, irmão do Vitor Show. Eu não posso me conter sem ter você. Minha vida é sofrer e viver sem ter razão. Peço que volte loucamente aos braços meus. Diga que não. Eita, sim do CD! E que é só meu. Ele tá endoidado, meu irmão! Olha aí, Amélia! Aí eu acho que ele tomou uma buchudinha, só ele, de rocha. Falando em assim, já temos CD à venda aqui, viu, gente? CD à venda de hoje aqui do Outeiro. Meu benzinho, não me faça sofrer assim. Por favor, tenha pena de mim. Não me deixe viver assim. Grande Abacate, joga aqui, Abacate. Desde sexta-feira com a gente aí, ó. Você, na maratona, na turnê. Vida é sofrer. Ô, Claudinho! E viver sem ter razão. Bora, Jaque! Peço que volte loucamente aos braços meus. Diga que nunca me esqueceu. E que é só meu, seu coração. Ah, ah. E que é só meu, seu coração. Ah, ah. Aí, Super DJ Michel, solta som. Quero ver. Fala dos sorinos. Oba! Ai, fui on de mamão, ale fui on de mamão. Ai, fui on de mamão, ale fui on de mamão. Ai, fui Bora, Gorete, lá no Calibre de Corafim. Gorete do Bar e Restaurante Calypso. Amigo Cachaça aí dos Caça-Farra. Alô, família Metralha! A família Metralha já está na área. Bora fora, Olha da Pedreira! Ronaldo do Bengola! Bora, Ronaldo! Amigo Rangel, Odilan, com a gente lá da VGA! Bora, Imperador! Alô, Rodolfo! Olha as amantes da saudade! Alô, Abacate, bora botar em prática! Alô, Calidricos! Olha a galera do Bar do Valdo invadindo aí, meu irmão! Hoje no DVD! Alô, Charlene! Ei! Oi! Ei! Fala, gente, amanhã, segunda-feira. General ia ser lá no Ilha Bela, viu, gente? Mas temos uns probleminha lá. Temos problemas aí. Amanhã, então, a gente vai voltar aqui pro Ipanema, viu? Junto com o Rubinho Saudade. Amanhã o Cineral junto com o Rubinho Saudade aqui no Ipanema. Vai ser mais uma lotação aí, ó. Olha os motoqueiros! É difícil! Dali Cineral! Vai! Vai! Segura, Rosano! Esse é o Imperador! É só para ti! Os motoqueiros da saudade! Olha o Valdo, olha o Valdo, olha o Scooby-Doo! Olha o Cardo Light! Light, light, light! Olha o Ledo do Amon falando aí. Me mata com uma garrafa de chumbinho, mas não me mata de saudade aí, ó. Alô, Ledo do Amon. É Cineral, meu amor. Bora, Estrela. Oi. Olha o homem de sombras aí, Estrela. Oi. E não para de chegar gente hoje no Ipanema. Deixa chegar gente aí, meu irmão. Tá lotado Ipanema. Tá lotado. Bora, Rio, manda táxi, tá na área, Rio. Alô, Rio. Olha a corrida. Olha os motoqueiros. Alô, Andrei do Sorino, cadê você, Andrei? Alô, Andrei do Guamá, alô, Andrei. Alô, Clau. Alô, Lia! Como é que é? Oi, segura! Senhor Dal, mi amor, your music is good, good, good. Baila tu di rumba, joga tu de salsa, lende party, like a crazy, crazy. Olha, ontem é aniversário da nossa amiga Gisele. E hoje é ressaca do aniversário dela, comemorando aqui com os varejeiros, aqui no Cineirão. Bora, Gisele! Amigos de Borg, o Kimbal, o Kimbal, o Carvalho, o Mamute, do Loco. Alô, Michel, puxa a faca, puxa a faca, puxa a faca, puxa a faca. Faca, faca, faca. Aí, imperador. Lá vai, imperador, com a mulher do cabelão. Olha a loura, vai loura. Vai! Faca, Nilukuyu, faca, Andre Kemi, faca, Kimakuru, faca, you know I mean. Olha amanhã no funeral, o Rafinho ali é do Zé. Do Gigolô do Gama, invadindo. Me sonhe, faca, no you sonhe. Marama, mati, muna, maio, sou trabia, merci. Madame, moi, Timo, non, moi, je suis très bien, merci. Voilà, Gobinho. Faga, moi, cacareu. Nunca na 51. Cacareu, faga, moi, les poubelles. Faga, moi, les gareu. Faga, moi, les chambeu. Faga, de maco. Aí, Lourinho dos Varejeiros. Boa, vi. Faga, da missione. Faga, bora, Lourinho. Faga, aê, Tubarão Branco. Olha o gão, olha o gão, olha o gão. Professor de dança, olha o gão. Alô, Nonato! Nonato, libera a piscina amanhã pra mim, Breno. Ritmo! O gão varejeiro! Varejeiro! Varejeiro! E é... Gão, tô na faca. Alô, Dedê. Nossa galera do Jaderlândia, sempre aqui, ó. Olha o jornal, vai o jornal agora. Olha a família estrela lá de Marabá, da Marabá, com a gente, o Juninho, o Fofão. Olha o Kleber, o DJ Neném, o Barata. Em breve, o DJ Michel, lá na Barca dos Estrelas. O apoio do Leite Lorde. Grande Marcon. Vaqueado no Ipanema. Tutu, le voisinage qu'attendait. Tous les jours, on sait, on sait le bavier. Matin, midi et soir, nous comme mauvais. Oh, trouver une solution. E aí, como é que é? Oui, trouver une solution. Olha, gente, já temos o chapéu do Cineral aqui, o chapéu. Várias cores, vários modelos aqui do chapéu do Cineral. Quem quiser, chega junto. Também temos os copos aí de verão. Os copos de verão. O copo normal. E o copo suga cachaça. Que tem um canudinho. Quem quiser, chega junto aí, ó. Também temos as tuaninas aí, ó. Chega junto! Se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la vini, se la v Olha como chama da cerâmica Tabajara invadindo no chão. Vai. Agito, agito, agito. Olha o midback chegando. Bora, Rio! Nunca no Street Fight Turbo! Abraço pra Rio, Marquinho, com a gente, Marquinho! Família, Valuito! Alô, Juju, Deneco! Olha o Fame, danado Fame! E a Carol, o Barreiro! Olha o melô do louco! Tem alguém do Paissandu aí? Tem alguém do Leão aí? Só quem tá solteiro aí, levanta a mão pra cima! Oi! Bora, Scooby-Doo! Quero ver partinho, vai! Olha só! Esse midback é de 87, Michel. Essa música tem 30 anos, olha só. Vai, vai. Bora, Valdo. Bora, canal, como é que é? Olha, eu falo, Luiz, que a gente deixou os primos que nunca se separaram, hein? Parceria Mil Grau, até o fim. Atalaia na cabeça. Só no caqueado. Só no caqueado, só no caqueado, só no caqueado. Só quem tá feliz aí. Alô, Alírio, alô, Aparecida. Com a gente. Um, dois, três. One, two, three. Já. Bala, bala! Alô, bala do Midback! Olha o Real Tanário, o rei do ventilador lá do Barreiro. Ele e o neném da GDI. Vamos nessa, galera! Bora, Gorete, lá de Coraci! Olha o Bacalipso! Olha o Rodolfo Tanara, Michel, quebra firma! Quebra firma, hein? Oi! Olha a Luane, tá invadindo a Luane! Ela é a mulher do iate! Do cabeça. Sobe mar estrela, sobe mar estrela. Vai! Varejeiros da empresa aqui no Ipanema. Justiceiro Marconde. 45 frio. Só no homem da laje. Era do Midback, vai. Doida, meu irmão. A chip dura na grade aí, quero ver. Abraço a Natália, do, a Natália Cachaça, o Edgar. Galera, jurando pra gente aí, ó. Bora, Cachaça! Olha o bala, Michel, olha o bala, velho tempo do Areia Branca. Lá no Una. Olha quem chegou, o homem que não tá na mídia. Alô, Max. Quem tá invadindo o terão? Desordem hoje no Ipanema. Muita desordem. Oi, muita desordem. Só quem tá feliz ainda é o grito bem alto. Cadê a galera do papão, do papão, do papão? E a galera do leão? Oi, oi. Bora, Scooby, bora, Scooby, bora, Scooby, bora, Scooby. Oi! Olha a sexta-feira 13! Adriano Paredão, doidão! Bora, Paredão! Bora, Neide, já invadindo a Neide, tá na área. Alô, Neide. Alô, Max, pai d'água que ele fetou, né? O homem que não dá na mídia, dona... Aniversário do Cabeça Branca dos Varejeiros, o patriarca dos Varejeiros, o Diego vai dar por lá com o Galo Som. Alô, Dimilson! Quem tá afim de fazer amor aí, ó? Oi, oi. Só solteiro aí! Bora, compadre! Soy tu padre, soy tu padre, no tu madre. Soy tu padre, no tu madre. Soy la porque tengo hambre. Soy tu padre, soy tu padre, no tu madre. Soy tu padre, no tu madre. Dame tu canela porque tengo hambre. Tira eso, vai a contera. Bora fazer, vai! Chega quem tá invadindo Ipanema. O Enraba doida. Bora Enraba, bora Enraba, bora. Soy tu padre, soy tu padre, soy tu padre, soy tu padre, soy tu padre, soy tu padre, soy tu padre, soy tu padre. Bora viajar, bora viajar.